deixem de saboar, não deixem de esfregar, quero vê-lo brilhar quando o banho terminar. Quando o banho terminar, nosso amigo vai brilhar e vai...